No mundo que nós estamos hoje, a palavra não julgar é tão difícil, meu Deus, para todos nós, que estamos na casa espírita, que estudamos o espiritismo, porque quando alguém faz alguma coisa, é tão fácil, né, a gente apontar o dedo e dizer, ó, aquela pessoa, ela fez isso, então eu, o meu ego, eu me sinto melhor porque eu não fiz isso, mas ela fez, mas eu não fiz. Agora eu fico perguntando, se eu estivesse no lugar de uma daquelas pessoas que fez tudo aquilo, por livre, espontâneo, apontado, por livre arbítrio, eu teria feito a mesma coisa ou eu teria resistido à tentação? Teria seguido as leis morais, teria seguido as leis éticas? Como é que funciona isso? Então, por isso que questão de não julgar é muito interessante. Porque apontar o dedo e dizer assim, ah, ele fez aquilo lá, está errado. Aí satisfaz o nosso ego, porque, bom, eu não fiz aquilo lá, eu me sinto engrandecido, eu me sinto melhor, eu me sinto mais envaidecido, porque eu sou melhor que aquela pessoa lá. Mas aí se eu penso, bom, mas se eu tasse no lugar dessa pessoa aí, o que teria eu feito? Eu teria agido de forma diferente? Não sei. Não sei. Diz aquele ditado lá, se quer conhecer uma pessoa, quer conhecer uma pessoa bem, até o âmago delas, até o interior, até as manias, até os segredos dela, dele poder e dinheiro. Dele poder e dinheiro. Como é que nós seríamos se nós tivéssemos poder e muito dinheiro? Muito, muito dinheiro. Muito dinheiro. O dinheiro te traz poder. O poder te trai. Então vem aquela história que o Mickey às vezes fala, né? Que é a história que vocês já escutaram do sapo e da rã. Que a rã tem que atravessar o lago, o rio, o sapo e o escorpião. O sapo sabe nadar, mas o escorpião não sabe. Aí o escorpião pede carona para a rã ou para o sapo para chegar no outro lado do rio. Aí o sapo olha para o escorpião e diz assim, ó, tu sabe que se tu me picar lá na metade do rio, nós vamos dois para o fundo do rio, nós vamos dois morrer, né? Eu pela tua picada e tu vai ser afogado. Não, fica tranquilo que eu não vou fazer nada. Mas chega lá na metade do rio, o escorpião, pela sua natureza e pelo seu livre arbítrio, ele dá uma picada no sapo. Aí o sapo pega e olha para ele e diz assim, mas pô, cara, qual é que era o nosso combinado? Aí o escorpião diz assim, pô, cara, eu sou assim. Eu sou assim. Então, quem? Nós vamos julgar o escorpião se ele é assim? Então, não julguemos nem o escorpião e não julguemos ninguém. Aí tem muita gente que vai chegar e vai dizer assim, mas então, gente, vamos ficar sempre quietinho? Vamos ficar sempre na surdina? Vamos ficar sempre caladinho? Vamos ficar sempre indo no carreiro dos outros, sempre admitindo todos esses erros. Aí vem Jesus e nos diz: os mansos e os humildes herdarão a terra. E os outros partirão para outros lugares aonde terão que realmente aprender novamente a ser mansos e humildes. Muito obrigado.